Canoeiro, canoeiro, quando for no alto mar. Canoeiro, canoeiro, quando for no alto mar. Tem tainha, pra jereba, cavalinha, bagre dourado do mar.